Alfa Romeo, Romeo Hotel Golf, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado pista 97, o vento 090 graus, 13, né? Baixou e travou, Romeo Hotel Golf 97. Guardião 04, mantenha a proa de Ciaja, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Reposto errado, 5895, grato. Sou o Guardião 04, na Polo Ciaja, já sou com o campo. Você pode dar verticado no Ciaja, por gentileza, Guardião 04? Vou parar no Ciaja, 04. Romeu até o Golf, solo agora, uso no 5, confirme o pátio. Então inicialmente libere na Quebec a sua esquerda, realize o backtrack e aguarde para reingresso na pista, tem aeronave para pouso. O papapá Charlie Mike Romeo tem condições de alinhar e decolar sem parada da 17? Tem ingresso no 7, a linha decola sem parada, o vento 090 graus, 149, Charlie Mike Romeo. O Papá Romeo, Romeo até o Golf. Está autorizado prosseguir contato até o aeroporto? Autorizado. Romeu até o Golf, frequência liga estacionar. Oi, Charlie Mike Romeo, canal do pé. Sim, Charlie Mike Romeo, vento 080 graus no 4 nós. Guardião 04, imediato, autorizado, final 17, aguarda na autorização de pouso. Autorizado, final 17, 04, aguarda na autorização. Papapá, Charlie Mike Romeo, decolou agora os 17, curva à direita, 1.500 pés, comprou do litoral sul, transfere o controle no 20 decimal 8. 20 decimal 8, Charlie Mike Romeo. Papá Romeo, Lima Foxão, baixando identificação, chegada Mário autorizada, desça para o nível de voo 050, altímetro no 093. Contra Salvador, por favor, vá, Charlie Mike Romeo. Charlie Mike Romeo, 1.500 pés, via litoral sul, reporte para o da base. Autoriza a voa direto de Siri para o Charlie Mike Romeo. Mantenha o litoral ainda negativo, devido a tráfego com transporte de enfermo. Na proa do farol de Itapuã, agora a 1.625 milhas afastado de Salvador, passando 3 mil pés e descida 1 mil pés. Charlie Mike Romeo mantém o litoral sul. Claro, Charlie Mike Romeo vai manter o litoral sul. Charlie Mike Romeo. Puxando a 6259, ali mantém a cabeceira no zero. November, informa o tráfego nessa posição de 11 horas 8 milhas e meia, rumo oeste. É o Charlie 206, mantendo no 1500 pés do litoral. A 259 está reautorizada, linha de decolar de soma 0, vento 090 graus, 149. Guardião 04, solo agora os 20, realiza o backtrack, rebote pista livre na Oscar. Charlie Mike Romeo, está presente se tiver condições, está autorizado para seguir para Siri, subida autorizada ainda até 2500 pés. Siri 2500 pés, Charlie Mike Romeo. É, Cusulo November, mantém a proa de farol de Sapuã, chame de Torre Salvador, frequência no 8 decimal 95. Senta a proa, vai chamar a Torre de decimal 95, é Cusulo November. Ele vai estacionar, Guardião 04. Porra em Salvador, boa tarde, Eco Zulu November. Capatango, Eco Zulu November, boa tarde. O ajuste é altímetro 1-0-3, o vento Salvador 1-0-0 graus 159, confirma intenções. Intenções de pouso na cabeceira 35, Eco Zulu November. Gente, Eco Zulu November, reporte na final pista 35. Eco Zulu November. Reportar 35, November na final. Puxa, né, 6259, decolar os 22, chama o controle de Salvador no 20.8. 208, 6259, boa noite. Puxa, né, 6259. 6259, contato radar sedatório nível de voo 360, após 2 mil pés, autorizado vai direto líder. 360, 2 mil pés, lenda, 6259. Papa Romeu, Lima, Fox e Tango. Após o TAP, foi para o Serra Vida 366 para final do procedimento RNAV da pistola 0. Descida autorizada até 4 mil pés sem restrições. Lima, Fox e Tango. Ok, então após o TAP, voo 366, ocupando 4 mil pés? Correto. Ok, 4 mil pés. Tanguaco Zulu November, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 35, o vento 100 graus no 4 nós. Ele pouso, Eco Zulu November. Para controle aclimológico. Final, baixa travada, Eco Zulu November. 56, reporte no farol da barra, ingressando no litoral sul. Uma meteorológica, apenas para confirmar, está mantendo 506? November solo aos 25, aero, tá? Gente, libera uma capaz para assinar a frequência livre, é pro November. Número 645, tá gol decolado da Elleda. Gol 645, contato radar, suba para o nível de voo 360, via saída da Ela. 360, via gol 645. Lima Fox Tango, desça para 2500 pés, altímetro na 03, autorizado ao final do procedimento RNAVE da pista na 0, reporte passando a Serra Vista 366. Fiquei 3000 pés, inicialmente, 1013, com Lima Fox Tango. Charlie Mike Romeu, suba para 4500 pés, altímetro na 03. 045 no 03, Charlie Mike Romeu. Azul 2712, submantém o nível de voo na 70, chame o... controle Aracaju, frequência no 20 decimal 3, tem serviço radar encerrado, agora 66 milhas, nordeste de Salvador. Salvador no 70, chama Aracaju, 20 O Lima Fox, dando a intenção, caso visual, vou usar a 17, caso a sua autorize, ok? Gente, Lima, mas, Lima Fox, dando. Salvador, boa tarde, gol 9993, ponto de espera da pista no zero, pronto. Gol 9993, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 090 graus, 159. Livre alinhar e decolar, pista no zero, gol 9993. Janeiro 11, na escuta? Na escuta, na pista não, não zero, pronto. Pioneiro 1-1, confirme por gentileza a PLB autonomia? Estamos com 2-7 de PLB, a autonomia de 4 horas. Gente, Pioneiro 1-1, mantém a interseção, aguardando instruções para ingresso e decolagem. Mantendo, Pioneiro. Clima Oscar de litoral, reporte no Pituaçu, em Pituaçu. Gente, Lima Fox Tango. Igual solicita a base pela direita, no 7. Lima Fox Tango e Chame Torre Salvador, frequência no 8.95. 8.95, boa. Romeu, Lima Fox Tango. Tava no meu Lima Fox Tango, prossiga. Ok, visual, solicita a base pela direita da 17. Tava no meu Lima Fox Tango, reporte para cancelamento do plano. Já cancela no momento. Então, Papai Romeu Lima Fox Tango, o plano instrumento cancelado aos 29, da presente, vai curvar à esquerda, base pela direita, pista no 7, reporte quando na final no 7, baixado travado. Vamos na final, obrigado. O Pioneiro no 1, autorizado, ingresso, pista no 0, reporte aliado pronto. Passar aliado pronto, Pioneiro. Gol 9993, decolou aos 29, chame meu controle Salvador no 20, decimal 8. Salvador 208, 9993, boa tarde. controle Salvador, voo 9993, na Arbor 1, transição Elefa, 2000 pés passando, boa tarde. Voo 9993, contato radar, suba para o nível de voo 380, via saída Arbor 1. Atenção 380, via Arbor 1, voo 9993. Voo no 645. A escuta 645. Voo no 645, chame centro Recife, frequência no 28.35, alterno no 25.1. 2235251, obrigado. 090 graus, 139. Filiposo, Fox Tavos. Aliado e pronto, pioneiro 1. Pioneiro 1-1, autorizado decolagem por Puma 0, vento 090 graus, 139. O pioneiro 1-1 decolou aos 3-2, chama o controle Salvador no 20.8. Chamar o 208, obrigado, bom carnaval. Controle Salvador, uma boa, é o pioneiro 1-1. Pioneiro 1-1, contato radar, suba para o nível de voo 260, após 2.000 pés, voo direto para Leda. Subindo ao 260 após 2.000 pés direto ali, o pioneiro. Papá Romeu Lima, Foxtrot Tango, o solo foi aos 3-3, confirma o baixo? Peixe libere na Papá, estacionar frequência livre, confirma o tipo da aeronave? Aí deixa. Ok, Charlie, só mandou papapá, Charlie, Serra Romeu. Charlie, Serra Romeu, confirme regresso a Salvador. Afirmativo. Gente, mantenha a posição, aguarde transferência das comunicações. Afirmativo, se precisa autorizado, senhora, sobrevoa em logo em frente. Gente, mantenha a presente posição para autorização para sobrevoo em Lauro de Freitas, em coordenação junto à torre. Aguarde um minuto. Marcel, meu, mantendo a posição. Romeu, chame Torre Salvador, frequência 98.95. 98.95, Charles, é o meu. Dou 9993, chame Centro Recife, frequência 128.8, alterno no 26.0. 1288, alterno 260, no Centro Brasília, gol 9993, a batalha. Gente, reporte no Travais Pitroço. Estou na vertical de Lobby 3, senhora. Se autorizado, pousa no Pat 5. Papapá, Charlie, Tia Romeu. Reporte quando no Travais Norte da Torre? Ajuste o altímetro no 0 no 3. No 0 no 3, reportará Norte da Torre. Através norte da torre, senhora. O papapapá, Charlie, Tia Romeu. Está presente autorizado o final do Pat 5. O vento 090 graus no Pat 9. Obrigado, Charlie, Tia Romeu, pouso direto no Pat 5. Romeu, pouso a critério no Pat 5, reporte controlado, 090 graus no Pat 9. Pat 5, controlado, Charlie Romeu. Alterno no 1, chame Centro Recife, frequência no 28.35, alterno no 25.1. 2835251, pioneiro 11, vai chamar, obrigado, bom dia. Bom dia. O Charlie Sierra Romeo controlado? Charlie Sierra Romeo controlado. Considera os 42 frequência livre. Eco Lima Oscar, mantenha a flor do solo de Itapuã e chame Torre Salvador, frequência do 8, decimal 95. Afirmativo, vai para o ponto do farol de Itapuã, vai chamar a torre 198, decimal 95, Eco Lima Oscar. Controle, pelo volume, nós estamos terminando, cruzando 4300. Whisky, estilo Zulu, desça para o altitude de tráfego, altímetro em Salvador permanece no 03. Vamos que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar. Se tiver condições, está autorizado a voar direto para a SEAS, antiga rotatória. Eu achei, cara, muito grato. O Úrcio falou, lembrando para a condição. Corredor. Mike Romeo, desse aparato de tráfego, altímetro, correção. O Charlie Mike Romeo está agora 5,8 milhas do leste de Salvador, tem serviço radar encerrado, sem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Eco Lima Oscar. Tem que reportar a Itapuã para cruzamento Eco Lima Oscar. Azul 2781. Azul 2781, autorizado a linha de decolagem 1-0, vento 090 graus, 1-2 nós. A gente é 1-0, 2781 da Azul. Eco Lima Oscar, autorizado o cruzamento da final da 1-0. Reporte para Gerbaz pela direita, piscina 7. Gente, autorizado final da 1-0, reporta virando base da 1-7. Azul 2781, decolou ao 46, chama o controle de Salvador no 20, decimal 8. 208, grato. Controle Salvador, azul 2781. Azul 2781, contato radar, suba para o nível de voo 160. Após 2000 pés autorizados, sem restrições, voar direto elétrico. Após 2000, sem restrição elétrica, grato 278 Tom de Azul. Considero solo aos 47, frequência livre ao estacionar, é por Mosca. Livre, é por Mosca, boa tarde. Não fica pra ver se tá o Estrela Zulu, tá? Que o Zulu Ciente mantenha a proa da rotatória e aguarde transferência das comunicações. Estrela Zulu. Se o Zulu chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 18 com 95, graça, boca na mão. Também. Torre, aquele cordial, boa tarde, Papatango, Esquilo Zulu. Papatango, Esquilo Zulu, boa tarde, prossiga. Tá, agora 3 minutos e meio da rotatória com o campo ali. Tango Esquilo Zulu tem conhecimento do helicóptero da Irmax? Afirmativo. O Esquilo Zulu está presente a Pro Irmax, reporte na vertical da mesma, ajuste altímetro na 0 na 3. Pode levar 1.500? Afirmo. Para 1.500 na Pro da Irmax, portará quando lá, Esquilo Zulu. Recife, frequência 12835, caso negativo 1251. Recife 12835, caso negativo 1251, confirma. Negativo, 12835 e 1251. Sim, bom, graças. Dez segundos da RMA com capa vista, quilo, rolo. Catango, uísque, quilo, rolo, autorizado, pouso, pistola 7, vento 090 graus, 1-3, não. Livre 1-7, uísque, quilo, rolo, com 90, com 13, baixou e travou. Tango, Whisky Zulu, confirme, pode 4? Sente, Alice Backtrack, reporte pista livre, solo pro 03. Whisky, Whisky, Kilo Zulu.